mal de mim. Enquanto eu quero que você seja bem feliz, você quer ver meu fim. Pregando Saraivão. Eu quero assistir seu casamento. Eu vou só para também comemorar. Eu quero que sejas feliz com outro. Não quisestes ser a dona do meu lar. Estou agora em tua presença. Eu vim só pra lhe dar os parabéns. Ela me deu a mão se lamentando. Casei com outro, mas amo você também. Ela me deu a mão se lamentando. Casei com outro, mas amo você também. Ela chorava, seu pranto rolava, caía no chão. Me despedi, ela disse adeus, apertou minha mão. Ela chorava, seu pranto rolava, caía no chão. Me despedi, ela disse adeus, apertou minha mão. Eu quero assistir seu casamento. Eu vou só pra também comemorar. Eu quero que sejas feliz com outro. Não quisestes ser a dona do meu lar. Estou agora em tua presença. Eu vim só pra lhe dar os parabéns. Ela me deu a mão se lamentando. Casei com outro, mas amo você também. Ela me deu a mão se lamentando. Casei com outro, mas amo você também. Ela chorava, seu pranto rolava, caía no chão. Me despedi, ela disse adeus, apertou minha mão. Ela chorava, seu pranto rolava, caía no chão. Me despedi, ela disse adeus. Pregando Saraivão. Juntinhos assim, ai que bom é viver. Você para mim e eu para você. Quanto mais lhe abraço, mais quero abraçar. Quanto mais lhe beijo, mais quero beijar. Juntinhos assim neste mundo de Deus, eu sigo seus passos e você segue os meus. Até que um dia nossos filhos enfim cantarão felizes uma canção assim. Parabéns ao papai, à mamãe meu tesouro. Hoje é dia de festa, suas bodas de ouro. Mamãe, meu tesouro, hoje é dia de festa, suas juntinhos assim, ai que bom é viver. Você para mim e eu para você. Quanto mais lhe abraço, mais quero abraçar. Quanto mais lhe beijo, mais quero beijar. Juntinhos assim neste mundo de Deus, eu sigo seus passos e você segue os meus. Até que um dia nossos filhos enfim cantarão felizes uma canção assim. Parabéns ao papai, à mamãe, meu tesouro. Hoje é dia de festa, suas bodas de ouro. Sou triste assim, é porque um dia eu acreditei no amor, no beijo e na doçura de uma criatura a quem me dediquei. No amor, no beijo e na doçura de uma criatura a quem me dediquei. Hoje faz mais de um ano que eu vivo rolando sem poder parar, em busca de um amor sincero com muito carinho pra consolar. Parece que fui destinado a sofrer sozinho nesta solidão. Parece que no meu caminho só existe espinho e desilusão. Parece que no meu caminho só existe espinho e desilusão. Eu peço encarecidamente a quem tiver amor, venha me encontrar. Eu peço que venha correndo, eu estou morrendo, não posso esperar. Preciso de qualquer amor para aliviar os sofrimentos meus. Imploro a quem tiver carinho, me dê um pouquinho, pelo amor de Deus. Eu peço que venha correndo, eu estou morrendo, não posso esperar. Preciso de qualquer amor para aliviar os sofrimentos meus. Imploro a quem tiver carinho, me dê um pouquinho, pelo amor de Deus. Que você me escreveu foi tão cruel. Aquelas palavras só machucaram o meu coração. Fiquei tão triste e confesso que chorei. Me senti desprezado, fiquei tão revoltado que a carta rasguei. Eu rasguei a sua carta, amor. Não aceito seu adeus. Você não vai casar com ele, porque o seu amor sou eu. O vestido e a aliança a ele você tem que devolver. Vê se você o esquece, este rapaz não lhe merece. Você tem que entender. O vestido e a aliança a ele você tem que devolver. Vê se você o esquece, este rapaz não lhe merece. Você tem que entender. A última carta que você me escreveu foi tão cruel. Aquelas palavras só machucaram o meu coração. Fiquei tão triste e confesso que chorei. Me senti desprezado, fiquei tão revoltado que a carta rasguei. Eu rasguei a sua carta, amor. Não aceito seu adeus. Você não vai casar com ele, porque o seu amor sou eu. E a aliança a ele você tem que devolver. Vê se você o esquece, este rapaz não me merece. Você tem que entender. Hoje eu estou aborrecido, não quero conversa com ninguém, porque a mulher que eu tanto amo foi embora me deixando por alguém. Meu Deus, o que eu faço nesta vida sem amor e sem vontade de viver? Meu Deus, por favor, traga de volta. Ou por favor, faça eu lhe esquecer. Fala demais, foi o meu pecado. Sonhar demais, foi minha ilusão. Viver demais, para quem não me queria, foi a minha agonia, foi a minha perdição. Fala demais, foi o meu. Viver demais, para quem não me queria, foi a minha agonia, foi a minha perdição. Hoje eu estou aborrecido, não quero conversa com ninguém, porque a mulher que eu tanto amo foi embora me deixando por alguém. Meu Deus, o que eu faço nesta vida sem amor e sem vontade de viver? Meu Deus, por favor, traga de volta. Ou por favor, faça eu lhe esquecer. Sonhar demais foi minha ilusão. Viver demais,

Carne bovina, colchão duro, Master Boi, quilo, R$35,78. Presunto peru, perdigão, quilo, R$25,48. Whisky Johnny Walker, Red Label, 1 litro, unidade, R$85,98. Vinho Galeoto, tinto, suave, 750 ml, unidade, R$14,79. Uma só tacarejo é pra você. Macarrão Bom Sabor, 400 gramas, unidade, R$2,19. Açúcar Cristal Caeté, 1 quilo, unidade, R$3,45. Óleo de soja Coamo, 900 ml, R$7,38. Lava roupas líquido Limpa Mil, 3 litros, unidade, R$12,48. Shampoo Pantene, 175 ml ou 200 ml, unidade, R$12,89. Ofertas válidas até 30 de abril ou enquanto durarem os estoques. Uma só tacarejo é pra você. O governo não para e o Ceará só avança. O programa Meu Celular celebrou 7.200 aparelhos recuperados e devolvidos à população. Em Cariré, além de um C e uma areirinha, o governo do Ceará entregou tablets para mais de 13.500 alunos de 20 municípios da região. E não para. A obra do Ita Ceará, uma das principais referências do Brasil no ensino da engenharia, segue em ritmo avançado. Já Santa Quitéria recebeu uma brinquedopraça novinha. Teve ainda a posse de 16 novos servidores da CEPLAG. E vem aí as obras do Campus Universitário Iracema, da UFC e do novo Hospital Universitário Walter Cantídio. O Ceará avança também com as obras de saneamento, levando dignidade para mais de 126 mil cearenses. É um governo que não para de entregar por todo o Ceará. Brisanet é tudo de bom e tem tudo que você precisa para se conectar. Tem internet 100% fibra ultra rápida para a família toda usar ao mesmo tempo. Você assina 500 mega mais Brisa Music por apenas R$ 79,99 por mês. E o melhor, comece a pagar só no mês seguinte. Vem para a melhor internet do Brasil. Hexacampeã na pesquisa de satisfação da Anatel. Ligue 0800 281 3017 ou acesse brisanet.com.br. Estamos apresentando Bregão do Saraivão. Você está vendo aquela casa, meu amigo? Tenho vergonha, mas eu vou lhe explicar. Naquela casa ainda vive uma mulher que no passado foi a dona do meu lar. E hoje ela vive entre copos e garrafas, em desespero sobre a luz quase apagando. Assim a noite calmamente vai passando e ela adormece só no fim da madrugada. E na vitrola ainda fica tocando a melodia que a faz traumatizar, principalmente quando chega nesta parte. Este refrão ela não cansa de escutar. Ainda fica tocando a melodia que a faz traumatizar, principalmente quando chega nesta parte. Este refrão ela não cansa de escutar.

arrependida pelo mal que me causou. Mas hoje está caminhando pela vida, muito triste e arrependida pelo mal que me causou. Andando por aí de bar em bar, à procura de amor, encontrei você. Triste, chorando sozinha, cansada da vida, não querendo viver. Toquei sua mão levemente, enxuguei o seu pranto e fiquei com você. Fizemos amor sem censura, com tanta ternura que me apaixonei. Fizemos amor sem censura, com tanta ternura que me apaixonei. Meu coração se abriu em festa, meu peito sorriu pra você, meu amor. Mergulhei no seu mundo e passei para mim todo o seu dissabor. E agora sozinho me resta o consolo da mesa de um bar. Seu retrato manchado, é tão grande a saudade que vive em meu peito a vagar. Andando por aí de bar em bar, à procura de amor, encontrei você. Triste, chorando sozinha, cansada da vida, não querendo viver. Toquei sua mão levemente, enxuguei o seu pranto e fiquei com você. Fizemos amor sem censura, com tanta ternura que me apaixonei. Fizemos amor sem censura, com tanta ternura que me apaixonei. Se abriu em festa, meu peito sorriu pra você, meu amor. Mergulhei no seu mundo e passei para mim todo o seu sabor. E agora sozinho me resta o consolo da mesa de um bar. Seu retrato manchado, é tão grande a saudade que vive em meu peito a vagar. Meu coração se abriu em festa, meu peito sorriu pra você, meu amor. Mergulhei no seu mundo e passei para mim todo o seu sabor. E agora sozinho me resta o consolo da mesa de um bar. Seu retrato manchado, é tão grande a saudade que vive em meu peito a vagar. Pregão do Saraivão. Eu sei que neste mundo em que vivemos, a gente só vale mesmo o que tem. Sou pobre e por isso então perdi seu amor e seus carinhos, meu bem. Mas não vou lamentar a minha sorte, sou forte, não nasci pra reclamar. Vou aceitar minha derrota, amor nem sempre se pode ganhar. Vou carregar minha cruz, vou seguir outros caminhos. Talvez em um novo amanhã não estarei tão sozinho. Devolva as minhas cartas, vou devolver o que é seu. Adeus, para sempre, adeus.

com água amarga. Se hoje eu estou ébrio, não te interessa a minha vida. Se eu vivo bebendo, é pra esquecer aquela mulher fingida. Eu não saio deste bar que hoje vou beber. Quero afogar as minhas mágoas com águas amargas. Se hoje eu estou ébrio, não te interessa a minha vida. Se eu vivo bebendo, é pra esquecer aquela mulher fingida. Ela partiu e me deixou apaixonado. Hoje eu vivo abandonado, bebendo de bar em bar. Ela partiu e ficou devendo amor. Tenha pena, meu Senhor Jesus, não me faça um sofredor. Hoje eu vivo abandonado, bebendo de bar em bar. Ela partiu e ficou devendo amor. Tenha pena, meu Senhor Jesus, não me faça um sofredor. Que lhe conta. ZYH 604, 560 AM. Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte. A Rádio do Povo. Direção geral Adelmo Aquino. Forrozão da Educadora. Tá faltando esse encontro, né? Antes de eu começar a cantar, em qualquer banda, você sabe que segui você. Minha primeira banda, você foi comigo, até pro ensaio, lembra? Tamo junto. Eu sempre gostei de dançar, num baile bem animado. Esse que a mulher seguia, no interior do estado. E a gaúcha ela se solta, no bandeirão bem largado. Mas nunca falta no vai, Gavião! Sapateia, melhor de sonhar. Rio de pé, é pesado. Sapateia, melhor. Quero ver se tu é. Me macho no pé do bandeirão largar. Segura meu pão, sorri. Eita, esse Rafael é o vento. Quando a barra do diabo voltou, o leiteiro tava cochilando. E o velho sonhado gritava. E só pegar mais um bandeirão, eu já quero sair pasteando. É assim que o mato se termina. Aí, Rafael Mestre, ué. Sabadeiro, melhor da sonha. Meu lindo e meu, o velho casado. Sabadeiro, melhor da sonha. Quero ver se tu é, mas tu pelo. Vai, parece. Se me ver comendo fruto, eu já plantei a semente. Se me ver contando história, quem conta história não mente. Quem me vê de cara feia, é que só tem cerveja quente. Ô José de Aito, é brabo, hein? Nada no mundo me assusta, sou um cabo do fogado. Gosto de ganhar dinheiro, só pra ter muito guardado. Só desconta meus pecados. Pode ser a serpente, coração em meu lugar. Compro o olho do meu e dou de fraca ao rei do gado. Vamos dar de troca o rei do gado. E é bom. Segura meu passarinho. Sofrendo pra tirar você da minha mente. O tempo passa e você está sempre presente. Às vezes sem querer te ligo, não deixo completar. Você não vai sair tão fácil da minha memória. E não há nada que apague a nossa história. O seu amor está comigo aonde quer que eu vá. Eu sonho com perto por você, por perto me sinto melhor. Não saia, não fuja, não deixe por nada meu coração só. Não faz isso porque vou ficar sem saída. Ai meu Deus, me vejo sem nada. A barra é pesada se eu te perder. O meu coração não tem outra opção se não for com você. Não faz isso porque você é minha vida. Ainda duvida. Se eu pudesse no tempo voltar pra voltar com você, diferente pra não te perder. O relógio do tempo não para, não quer nem saber. Mas se ele atrasasse, a gente voltasse a se ver. Se eu pudesse no tempo voltar pra voltar com você, faria tudo diferente pra não perder. O relógio do tempo não para, não quer nem saber. Mas se ele atrasasse, a gente voltasse a se ver. passa a se ver. Se eu pudesse no tempo voltar pra voltar com você, faria tudo diferente pra não te perder. O relógio do tempo não para, não quer nem saber. Mas se ele atrasasse, a gente voltasse a se ver. Você da minha mente. Ai, meu Deus! Porrozão da Educadora. Uma melhor que a outra. casa tem um passarinho preso na gaiola. Quando ele canta, pego na viola. Sou eu e ele sem poder voar. Se eu abro a porta, canarinho, você vai embora. Motivo forte, muita gente chora. Você chora, seu amor que se foi pelo ar. Não me solto, passarinho, nunca cometo a besteira. Lá fora tem menino e atiradeira. Aça, pão e arapuca pra te pegar. Prefiro bem te ver mais preso dentro da gaiola do que macaco de chumbo bem na sua gola. E é menos um bichinho pra poder cantar. Nós somos dois iguais nessa vida, homem passarinho, sentindo falta de amor e ninho. Você preso porque canta, eu preso por cantar. Nós somos dois igual nessa vida, homem passarinho, sentindo falta de amor e ninho. Você preso porque canta, eu preso por cantar.